Qual é a diferença entre o charme e o funk? Sai do show, galera! Seus bandos de filho da puta! É isso aí, tamo aqui. Games Foda Live. Essa porcaria, 40 pessoas assistindo esse lixo. Mais uma semana, estamos aqui com eles, os mais campeões do Brasil. Arthur Zeferino. Oi. Guerra. É, eu só quero dizer que é ouvindo, não assistindo. Achei não, assistindo, que porque eu não sei se você sabe, mas passa uma imagem lá. Dá pra eles ficarem assistindo essa imagem. Então, não sei. Tá. Okay. Aliás, já aconteceu de eu mudar pra minha câmera sem querer, tipo. Assim, ó. Ah, põe sua câmera aí, cara. Ah, eu botei agora, lá, tá lá. Tá bonitão. Tô vazando retrô ali no canto. Tô vazando retrô não, dando CMTV. Qual é a diferença entre. Excelente, boa noite a todos, jovens. Aí o Nelzão, que vocês já escutaram aí e tal, mas enfim, aí, pessoal, os caras cara não respeitam nem minha introdução. Você acha que eles vão, você acha que eles vão respeitar a mãe, a família aí, brasileira? Verdade, a gente tão não respeita que tem um participante extra, surpresa agora. Boa noite. Quem que é esse? Quem que é esse? Quem é esse? Quem é? Quem é? Quem é? Apresente-se. É. Eu sou o Afro. E? O Afro? É. Eu sou novo no Game Pod. Esse rapaz, a gente também, durante o break, a gente não achou. A gente achou ele essa semana. Ele tava fazendo boquete por dinheiro lá em, no Rio de Janeiro. E gente, só que ele fazia a famosa boquete Ellen Page. Vamos pro beco, você me dá a grana, eu não faço boquete e bato em você com o meu espírito. Então era mais ou menos isso que o Arthur tava fazendo por dinheiro. Spoilers, desculpa. Mas enfim, boquete Ellen Page. Esse é o Afro, gente, eu sou o Rinks. Esse programa é ao vivo. Nós estamos falando essa bosta toda ao vivo. Eu sei que é genial, eu sei que vocês podem não estar acreditando, mas o bagulho é ao vivo mesmo, a gente tá criando. Com certeza que tem uns caras que ouvem só gravado e duvida, falar nem fudendo que é ao vivo. É, mano, é tipo, a gente tá fazendo toda essa merda que a gente tá falando é ao vivo, a gente tá criando agora, a gente é genial, eu sei, mas tipo. Toda quarta-feira, 9h30, se você quiser pegar ao vivo o troço. Sim, e você pode mandar várias coisas. Você pode mandar tudo mandar no, tomar no cu. É arroba homem barata, se quiser mandar tomar no cu. Mas se quiser mandar mensagem aqui pro podcast, arroba gamesfoda, hashtag gamesfodalive, que ninguém usou nunca na vida. Nunca teve uma pessoa que editou isso aqui. Três primeiros, assim. Arroba gamesfoda, o quê? Qual o resto do e-mail? Arroba gamesfoda é o Twitter, seu jumento. Ah, caralho. Que meio que começa com arroba, e live arroba gamesfoda.net, que é outro e-mail que ninguém usa. Então, tipo, a gente nem abre mais. Mas, enfim, a gente tem que falar isso. A gente é obrigado por lei, Estado de São Paulo. Alckmin baixou aqui e falou pra gente que é obrigado a falar essas coisas no começo de todo o podcast. Então, a gente tá falando. Foi o Rod, né? Pode falar. O Rod? Não, o Rod. Não foi o Rod. Não posso fazer piada. Enfim. Não, que é brother, não posso fazer piadas, tá ligado? Tipo, não vamos começar uma treta 2015 aqui. Então tá bom, vamos começar a vinheta aqui. E pá, e não sei o que lá, peraí. Ai! Meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! O podcast da galera. Então você pode ver aí essa grande introdução aí feita pelo. Última vez eu falei Satura Wander, eu não sabia que ele tava. Ele tá como o Duval, acho que é o Duval, né? É o Satura. Não é o Satura, é o Duval ali, né? Então é isso aí, feito pelo nosso grande Duval. que vai ser o meu mentor no rap aí. Vamos lançar um CD em 2016 de rap. E o Duval que vai fazer toda a remixagem. Enfim, gente, estamos aqui então para mais um podcast Game da Live. Primeira pergunta do dia. Pô, quem que foi que fez isso aí? Perdão! Meu amor de Deus! Tá, então tá bom. O bagulho hoje, não sei. Não, faz uma pergunta do dia afro. Qual que é a pergunta do dia hoje, afro? Eu já sei a pergunta. Pro retorno do afro. Qual foi a vez que o Afro mandou mal que você mais gostou? Nelzão. Que ele mandou mal no Twitter, que você mais gostou. Assim, tem umas que ele mandou mal e ele se arrependeu e tal, mas eu não, acho não, mas que... independente de ter se arrependido. Se arrepender, todo mundo se arrepende dessa cagada. Não, eu acho que... Não, a pior é que... A pior é justamente porque ele não se arrependeu e que ele costuma mandar até hoje, que é a de falar mal da Treasure, assim, no geral. Entendi, isso é eu acho ruim. Que eu posso falar a minha? Pode, claro. Eu acho que é do Xerófilo de Colossus, assim. Se você falar do Surox, você já tá... Não, enfim. Não, não, não, o Xerófilo de Colossus do Afro. Tá, o que é que você falou? Ele falou que o Xerófilo de Colossus era uma bosta e tal. Ah, tá. Essa é uma das minhas favoritas também, porque como não, essa é sensacional. Essa, eu já vou falar a minha, então. Essa é a minha favorita, que essa aí, tipo... No dia a gente falou assim, Afro, vai lá e fala pros caras que é brincadeira, fala lá. E daí no dia ele falou assim, não vou falar, não sei o que lá. Daí eu, tipo, não, vai lá, velho, fala lá que dá tempo ainda, os caras acreditam que é zoeira. Fala que é bait. E ele não, ele segurou até o final que o Shadow of Colossus era uma bosta, até jogar de verdade o bagulho. Ó, o Rezende no chat falou que a favorita dele é quando ele disse, para de me onar. Eu vou até aqui ver o Luiz Jerônico pra ver o... As melhores, assim. E você, Tu? Qual que é a minha favorita é da Treasure também, até hoje. Eu fico bem contente. E você, Afro, qual que é a sua favorita? A minha favorita que eu mandei mal. Que você mandou mal. É. Você mandou muito mal. Boa pergunta. Eu mando mal todo São dia. Tantos, então, né? Eu não Afro, manda mal agora, então. Explica por que você gosta da Treasure. É, vai. Eu não gosto. Tá bom, é tipo eu com Pikmin, assim, só que eu tenho razão. Só que eu não sou um animal, né? Você é uma planta. Então, o Will Fox perguntou. Você é um usuário, ó. O Lord do Judas Fia. Eu pesquisei muito sobre o Judas Fia essa semana. O Judas, pra quem não sabe, o Não Salvo lançou um vídeo de um cara que ele tá apanhando no boneco no show, que é o Galerito. E aí ele fica puto e começa a chutar o boneco. E o mais interessante é que ele chutou o boneco, ele não chuta tipo a pessoa que está controlando o boneco, ele chuta só o boneco. E é muito bom, é tipo um programa estilo Ratinho. Você fala tipo o Xaropinho, né? Tipo o Xaropinho, sim. Mas ele fica puto mesmo, ele fica irado. E daí eu percebi que esse Judas Fia, ele fica puto com o Galerito, não é só o vídeo do Não Salvo, tem vários no YouTube. É tipo um tema recorrente. É como se fosse um programa lá do Amazonas, que é tipo do Ratinho mesmo, assim, que vem várias tosqueiras e tal. E aí tem o Judas Fia, que é um cara que faz esfirra lá no Amazonas, e ele leva lá no programa pra distribuir pra galera, de caridade. Faz desde que começou o programa. E aí o Galerito fica zoando ele, fica dando porrada na cara dele com o cabelo. E os caras ficam chamando ele de Rogério. Ele não gosta de ser chamado de Rogério, não sei porquê. Mas os caras botam um som assim, tipo, Rogério, Rogério. E ele fica puto, porque ele não gosta de ser chamado de Rogério, não sei porquê, cara. Isso é muito anos 90 aqui, né? É muito anos 90, tipo, aconteceu em 2000, assim, tá ligado? 2010. Por favor, fale do encontro do casal favorito do Twitter. Lucas Kayser falou, não vi. Fazer não piada vi. Interna aqui, caralho. Agora... Eu não vi, que porra é essa? Não sei. Fofoca. Não é fofoca. Não sei nem que porra é essa. Robson. Tá, mas enfim, o Amazonas não é piada interna. Isso aí é um negócio não, que é real. Não, piada interna é falar dos outros aqui. Fala pra quem? Fala de quem, Tuba? Não, que o Rezende tá pedindo ali. Mas eu falei pra zoar ele, não pra... O Resenha todo mundo conhece, que é um lixo de pessoa. Tô brincando, Resenha, te amamos. É o que faz os vídeos de Minecraft. Me amamos, Resenha. Tem até um Resenha no YouTube. Ah, é verdade. O YouTube sempre recomenda ele por algum motivo. É tipo o maior youtuber brasileiro, né? Porra, assim, de Minecraft. Mas... Tem uma matéria com ele, né? Ah, obrigada. Então, além de todas as coisas fantásticas que vocês estão falando aqui no chat, que são coisas importantíssimas, tem uma coisa um pouco menos importante, que esse foi aniversário de 4 anos, ontem, né? Foi ontem. Ontem foi aniversário de 4 anos do grande Michael, um vizinho aqui de casa. É um menino lindo, cara, já sabe até, tá pegando quase a cartilha, assim, já sabendo ler. Não, mentira, aniversário do Games Foda. Pô, do Michael, não foi? Do Michael é semana que vem, cara. Desculpa, eu tentei encaixar, mas não deu pra bater. Foi zoeira com o Michael. E tinha que ter skipado esse programa, então. Sei lá. Se eu tiver assistido aqui uns 10 anos, Michael, é tipo... Não foi minha culpa, cara. É culpa do mundo corporativo, que é assim mesmo. Espero que você já esteja aprendendo, tomando muito no cu aí com 14 anos de idade. Mas enfim... teve aniversário do Games Foda. Tem muita coisa pra conversar essa semana. Aniversário do Games Foda. Mighty No. 9 nunca mais vai ser lançado. Vamos abrir com esse. Então. Mighty No. 9 nunca mais vai ser lançado? Pra terceira vez, né? Não, terceira. É terceira. Mais. Não, é terceira. Se Mighty No. 9 atrasou menos do que vários outros jogos. Só que o problema dele é que tipo, tem muita outra coisa envolvida de lixo nele, né? Então, ele tem um escopo muito grande, muito absurdo, eu acho. Vai sair pra tudo, né? Vai sair pra 3DS, Vita, e eles querem lançar de uma vez só tudo, né? Mas é engraçado, tipo, eu não sou cínico com Mighty No. 9, assim, vocês acham que vai ser um jogo legal e tal. Mas o maior problema é que ele tem esse escopo de querer lançar pra tudo e ter esse modo de batalha e o cacete. Mas um dos negócios que era a base dele, que foi vendido no Kickstarter e tal, era o negócio de você poder roubar as armas dos inimigos durante a fase, não só no chefe, e poder usar pra passar uns puzzles. E eles tiveram que tirar isso, porque o escopo tava muito grande, tá ligado? Nossa. Então, ele não era pra ser tanto uma cópia de Mega Man, assim, por outro nome. Ele era pra ser um pouco mais elaborado. E acabou não sendo, ele virou Mega Man mesmo. Então, não tem muito o que fazer. Mas parece que realmente teve um monte de problema de administração aí. Com tudo, assim, com as datas, com as... o Inafune querendo fazer mais um monte de Kickstarter ao mesmo tempo, e aí a galera acabou ficando meio com raiva do... A parada do desenho lá também, não. Né? É, os troços meio escroto que já anunciaram que vai ter um desenho. O jogo nem saiu ainda e já vão fazer um desenho, já... Vai ter o 2, já tá meio confirmado. Mas mano, sabe o que é o bagulho? Não é só isso que é japonês pra caralho, Guerra. O bagulho é tipo... Os caras, eles exageram, tá ligado? Eles falam que vai fazer o bagulho e ele hypa porque ele é o Inafune. Aí, tipo, a primeira coisa que aconteceu, que, tipo, aconteceu muito no começo, que já me deixou puto. Você vê que o Inafune não tá tendo envolvimento nenhum. Ele nem sabia que jogo que era que tava sendo feito, cara. Tipo, o primeiro vídeo que mostrou tava os bagulho meio, tipo, só o modelo 3D. Aí ele ficava assistindo, assim, aí ele virava pra câmera e dava uma joia, assim, tipo, beleza. Isso então, a gente já falou no Games Foda, cara, tipo... Tem duas coisas aí. Primeiro que, então, o Inafune não tá sabendo nada, então o pessoal não deve ter coragem de falar pra ele que ele tá atrasado, porra. E vai lá, não, vai sair no dia, ele vai todo feliz e vai sair hypeando. E segundo que ele já tá acostumado com um esquema muito diferente na Capcom, que ele tinha verba e tempo pra fazer o que ele quisesse e agora não tem. E a ele... verba ele tem, né? Não, mais ou menos. Não, mais ou menos, não, é ilimitado. Mas a da Capcom também não era ilimitada. Não, também sim, tinha prazo, Capcom, né? A da Capcom ele tinha. Ele podia, tipo, pleitear um pouco mais, assim, dar uma chance. Mas na Capcom começo... ele tinha que responder pra alguém também, tem sim. Isso aí, é outro cara. Mas no começo eu acho que nem era má fé, assim, dele começar a pedir mais dinheiro. Tá eu também acho que foi realmente de problema de escopo, porque ele não sabia como. Tá, ele é o dono da Concept. A Concept fez poucos jogos, assim, sozinha, sabe? Ela fez Soul Sacrifice, que é um dos jogos que eu mais gosto. Mas tirando isso, ela não fez praticamente nada. E o Soul Sacrifice, ele é relativamente pequeno, assim. Foi um jogo que saiu pra Vita, sabe? Eles não queriam realmente fazer que o negócio fosse uma bomba, que nem o Mighty No. 9 é. E aí ele viu isso, e aí ele tentou aumentar ou melhorar o projeto, ou sei lá, com mais dinheiro. E não foi dando, porque... Ele não tá pegando o dinheiro do projeto e colocando direto no jogo, assim. Eu imagino que é isso que ele tinha imaginado no começo. Esse dinheiro vai direto pro jogo. Mas não, ele tá tendo que pagar salário pros caras que estão fazendo, sabe? Quanto mais atrasa, mais salário você tem que pagar. Então, foi um dinheiro que os 4 milhões que ele ganhou não vai se converter totalmente na qualidade do negócio, vai se converter no tempo que demora pro negócio ser feito. E aí, acabou fodendo tudo. Acabou fodendo tudo. Mas sabe o que é foda? O bagulho que eu acho é o seguinte: se você fazer um Kickstarter, eu já falei isso várias vezes, cara. Tem galera que concorda comigo, tem galera que não concorda. Isso eu falo desde a época que começou, tipo... Eu nem sei o que você vai falar, mas eu já não concordo. Tá bom. Tipo, desde a época que começou as tretas de Kickstarter pra valer Anitta e do Double Fine. Desde que começou essas duas tretas aí, eu já falo pros caras. Velho, você vai fazer Kickstarter? Faz um bagulho sério. Faz um bagulho tipo assim, ó, eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Eu não sei a hora que vai lançar, mas eu vou lançar com isso aqui. Agora, se você não tiver certeza que você vai lançar daquele jeito, não fala que você vai lançar daquele jeito, não desenha os bagulho, não sonha, tá ligado? Faz o escopo do bagulho primeiro, trabalha o mínimo em cima do que você quer realmente, do que pode ser feito, aí você lança o Kickstarter. E não dá prazo, fala assim, você precisa dar um prazo, dá prazo pra 2020, 2030, tá ligado? Quando lançar, lançou. Eu acho que o único jogo que não... Na verdade, eu não sei porque eu não acompanhei, mas que não ganhou delay do Kickstarter foi o Shovel Knight, eu acho. Teve um delay bem pequenininho, tipo 2 meses. Teve mesmo? Eu tava procurando aqui e não achei. Teve, eu lembro que eu ajudei nele e era pra sair, tipo, em fevereiro, sair em abril, uma coisa assim. É, mas porque todos os outros, tipo, o Undertale teve delay de 1 ano. O Undertale eu não acompanhei, eu não sei, não sabia. Eu acho que assim, mas, tipo, bicho, 2016, tá, é relativo... É normal e aceitável as coisas atrasarem, sabe? Não acho que seja um absurdo, não. Meu problema maior com... Ah, fala aí, cara. Não, eu acho que assim, primeiro tem que ter alguma transparência. Cara, transparência atrasando. Tem, né? Mais ou menos, né? Não, hoje em dia o pessoal tá até colocando em que vai usar o dinheiro e tal. A maioria faz isso hoje em dia. Sim. Só que desenvolvedor de jogo é o pior bicho que tem pra te dar prazo de coisa, cara. É horrível. O pessoal não tem noção nenhuma. Tem isso também, né, cara? Meu problema era com Mighty No. 9, assim, apesar, indiferente de delay e tudo, é a direção de arte mesmo. Esse é o meu problema. É, ele tá máximo feio. Dele. Véi, se fosse feio, eu acho que se ele fosse... já foi mais feio, assim, no... Não, mas... Ele não tá bonito. Quer dizer, não, eu acho tá ele sentado. Ah, acho que ele tá bonitinho. É, tá o okay. Problema maior, eu acho, é que ele tá... Eu não joguei o beta, não joguei o demo nem nada. Eu digo pelas screenshots que eu vi, assim. Uhum. É, mas os cenários são vazios, assim. Vazios, é, ele é meio genérico, parece, assim. Não tem muita personalidade, eu acho. Sim, tipo... Não, a personalidade em si tem, tipo... É claro, ela é fruto de Mega Man, então as coisas são feitas pra o Beck é bem... Sim. Você olha pra ele, você sabe que ele é a menina lá também. Mas os cenários, realmente, assim, eu acho eles meio vaziosões, assim. É. Eu acho ele muito linear, tá ligado? Tipo, você joga Mega Man, é linear, lógico, é do A até o B. Só que, tipo, quando você vai andando nas fases do Mega Man, você olha, assim... E tem uns lugares que você faz zigue-zague, tem uns lugares que você sobe em plataforma, é tipo, na horizontal. Ele ó, tem uns bagulho parecido, só que tipo, pelo esse fato de bicho, de combo, parece que ele acaba mostrando pra você o caminho do combo, assim, tá ligado? E o caminho que você tem que melhor ir pela fase. Obviamente dá pra você errar esse caminho e não fazer esse melhor caminho, mas tipo... Sabe, é uma linha reta praticamente, não tem aquele então, detalhamento nas fases. Que não é linear, tem uma fase que não é, mas você fica dando volta. E aí a gente vai saber quando jogar só, né? É que essas fases não abriram nas Sim, é que eu estou falando que eu vi do vídeo que eu nem joguei também, nem não, quero jogar o aberto. O vídeo ele é feito pra parecer um negócio mais explosivão, assim, de você manter o combo, sair correndo e tal, tá, porque é o que mais ajuda a vender. Eu acho que o jogo vai ter, até porque... É a Indie Creates, né? E ela já fez outros jogos bons, assim. Independente do que você acha da política que teve envolvida, dos negócios dos prazos e o cacete, a Indie Creates é uma desenvolvedora competente, assim. Mas eu acho que tudo isso, sinceramente, eu não sei se vai ser um lixo, mas, tipo, eu acho que tudo isso dá uma puta de um estresse em cima da produção, cara, tá ligado? Se você tiver um escopo muito menor... Se você prometer muito menos e prometer que a entrega vai ser muito adiante do que é, isso vai dar uma folga para os criadores fazerem um negócio melhor. Com tudo isso que tá tendo, já teve muita treta em cima, já teve até treta de justiça social em cima de My Number Nine, não sei se vocês lembram, por causa de uma das moderadoras de um fórum lá do bagulho. Então, tipo, já teve todo tipo de treta em cima desse jogo. Isso aí acaba batendo um martelo em cima da produção do jogo, cara. Então eu realmente não sei se vai ter a qualidade que ele poderia ter se ele tivesse uma liberdade maior. Eu acho que vai ser bonzinho, mas não vai ser nada... É, eu também acho que não vai ser nada sensacional. Eu acho que, tipo, esses mods de Mega Man que os caras fazem aí, eu acho que tem uns mods que é melhor ainda do que o Mega Bernard vai ser. É que eu lembro que o principal, que a galera ficou muito puta da cara, é que o jogo arrecadou bem mais do que ele tinha pedido, bem, bem mais. Sim. A galera pensou, tipo, caralho, pra onde foi aquela grana extra, tá ligado? É o que eu falei, a grana nem foi extra, não acho que embolsaram, assim, tá ligado? Não, é só com certeza. Foi problema porque eles acharam que ia gastar tanto pra fazer tal coisa e não deu. Só que, tipo, tu vê que o cara trabalhou na indústria de 10 anos, né? Tu esperava que ele tivesse já botado de cara um... Qual que foi um budget... Bom, desculpa, fala. Qual que foi aquele RPG que cancelaram porque não tinha programador? Não era o Project Phoenix. Era o outro. Nossa, se tivessem cancelado o Project Phoenix, era um RPG fodão aí. Tinha um monte de cara foda da indústria aí no meio. Pior que a descrição bate. Japonês. E chegou um ponto que cancelaram porque disseram não tem dinheiro pra contratar programador. Não tô ligado. Era Kickstarter? Era. Ou será que era o Project Phoenix? Deixa eu ver. Acho que era, viu? Acabou o Project Phoenix, é isso? Eu li isso há pouco tempo, mas... Todo mundo descobrindo a merda ao mesmo tempo, né? Tipo, sim, caralho. Não cancelaram ainda, pelo que eu vi, mas eles não têm programador. Nossa, que absurdo. Tipo, 2 anos o troço. Tuba, oferece aí, Tuba. Se oferece lá. Esqueceram de contratar um programador, muito bom isso. Vamos. Muito bem planejado. É, tipo... Os caras fazem, tipo, o melhor artista de design de monstros, o melhor artista de mapas... O melhor game designer. O melhor designer de batalhas. Era fodão, não é? Melhor design de soul. Melhor design de character concept. Não sei o que lá. Aí, galera, sim, jogo você precisa de um programador pra fazer tudo isso aí. Juntar tudo isso aí. Sério? Porra, a gente não calculou isso aqui, aí, ó. Cara. Tá inclusive aqui na página deles, do Kickstarter, como que rola tá as porcentagens. Ô, oh, caralho, ficou uma bosta no Hitbox, mas vem. 100% de cenários, 90% de game design. É, leia aí. Com exceção do combate de mecânicas e... Aqui. Eu tô lendo aqui no Hitbox. É que não saiu inteiro aí. Ah, tá. Você tá no nosso chat aqui? Tá. Mandei no... Sim. 80% de modelagem de personagens... E ambiente e algumas variantes ainda tá faltando. Ah, sim, é 0% de... 70% das animações e 0% de textura, 0% de texto pro game. 0% da Unreal 4 que eles estão usando. Unreal 4, não tem nada feito na Unreal 4, só tem os bonecos só desenhados no computador do cara, na cabeça do cara, assim. Level design, tipo, não tem level design, só tem o design do jogo só, que fantástico. Particle Effect Zero, que absurdo, bom, cara. Olha que tem um monte de coisa aí que eles já fizeram, porque a gente vai pro lixo. E eles vão ter que fazer outras. Pois é. 80% de música sem da loop, ou seja, é bastante isso. 80 minutos, no caso. 80 minutos, 80 minutos de música sem da loop, isso é bastante. É, a música geralmente é a única coisa que dá pra terminar primeiro e não tem consequência nenhuma depois. Bom, enfim, triste, né? Esse é o mundo Kickstarter aí. E aí já passando pro Kickstarter, né? Porque Kickstarter, na verdade, é um bagulho que eu acho que, sei lá, vai dar uma caída muito boa com essas bosta que tá... Não, já deu, mas já deu uma caída. Mas a tendência é cair ainda mais, cara, tá ligado? A tendência é tipo... Não, eu acho que não. Eu acho que, na real, vai dar uma revitalizada agora nesse ano, porque muitos dos jogos da primeira leva do Kickstarter vão sair, tá ligado? Sim, mas o que eu falo é o seguinte, é como se fosse uma cartilha já pra galera. A galera já vai saber que não pode ficar fazendo... A galera tá mais desconfiada hoje em dia, né? Não é mais tão fácil. E hoje em dia nenhum jogo passa ao monte. O Psychonauts 2 não passou, né? Ficou tipo ali no... Tanto que pediram pro Psychonauts 2. Eles não conseguiram? Eles conseguiram, mas ficou ali. Conseguiram, mas tipo, eles estenderam o prazo e o caralho. Não, e a maior parte do Psychonauts 2 foi realmente de investidor, não foi nem de... da Kickstarter, assim, que a gente compra pra fazer pré-compra, tá ligado? Foi investidor lá doando 500 mil, assim. Ah, sim, o sistema do o FIG, né, o Kickstarter, até o Tim Schafer é um dos donos do troço. Ele permite que você seja investidor do jogo, não só dê grana, assim. Acho que são formas diferentes de investimento. Acho importante que esse tipo de coisa exista, assim. Não sei qual que é. Não, acho também. Como tá sendo, ó. Não, eu prefiro. Tem alguma responsabilidade sobre, sei lá. É. Tem só que algum retorno. Isso. Assim, eu acho que o Tim Schafer, ele meteu o pé pelas mãos aí nesse esquema de fazer o... de fazer aquele jogo dele, cara. Porque... sabe, isso que eu falo, ele foi o primeiro caso clássico pra mim, que tipo, ele prometeu um bagulho que era o mais simples de executar, que ele devia ter feito um adventure clássico. Ele sim, fez mas ele fez o que você tava falando, ele deixou um troço bem aberto, assim, ele não prometeu, o jogo vai ser isso aqui. Não, cara, o nome do bagulho era tipo, Classic Adventure Game. Era Classic Adventure Game. É, Classic Adventure Clássico. Não é, mano, não é, não tem absolutamente puzzle nenhum no jogo. É tipo assim, a primeira parte do jogo não tem puzzle nenhum. Que é tipo, praticamente Telltale. Não tem puzzle algum. É tipo, vai jogando aí que você descobre como faz as coisas. A segunda parte, os puzzles são ridículos. São tipo, Discworld. Aqueles puzzles dos anos 90 que não é. É, que não é tipo do Tim Schafer. Porque os do Tim Schafer, vários faziam sentido. Até os que tinha piada fazia sentido. Mas tipo, eram os bagulho que fazia sentido. Agora, o bagulho é tipo trial and error, tá ligado? Os bagulho que ele nunca fez na vida dele, nem nas piores fases da vida dele, quando ele era moleque, ele não fazia. E ele botou... Eu acho que ele tentou justamente pra trazer esse sentimento de adventures antigos, mesmo que ele não fizesse, ainda era um padrão. Deve ter sido assim. O que ele jogou, né? Tipo, pra começar... Não, mas eu acho que não, foi porque a galera começou a reclamar, ele tacou em cima, tá ligado? De última hora, ele não tinha realmente pensado nisso. Acho que não. Já saiu as duas partes ou não? Saiu. Já, é horrível. Duas? A segunda é horrível. Esse. A primeira é totalmente linear, assim. E a segunda é que tem os puzzles cabeludos, assim, que a gente entendi. Tá falando. Só que os puzzles cabeludos não é puzzle antigo. É, tipo, os puzzles do Tim Schafer são sensacionais. Os do Grim Fandango tem puzzle que eu lembro até hoje. Eu fechei o Grim Fandango, tipo, sem pensar. Porque era puzzle que, tipo, você ficava pensando tanto nele que quando fazia sentido, você falava, porra, faz sentido, tá ligado? E daí você resolvia, tipo, de uma maneira que abria sua mente, assim. Tem um vídeo do Game Maker's Toolkit, lá do Mark Brown, sobre adventures, sobre puzzles, que ele mostra vários exemplos, principalmente Day of the Tentacle, e eu acho que Monkey Island, de puzzles, de como que o jogo te dá a dica, tal, de como fazer. Recomendo vocês verem. Monkey Island é sensacional. O exemplo que eu mais dou, assim, é o exemplo de... que é um puzzle, que é um dos puzzles mais difíceis que eu já joguei em Adventure, mas é um puzzle que faz completamente sentido e você consegue aprender ele durante o jogo de uma forma muito fácil e por dicas de outras pessoas, que tipo, você tem que levar o grog que derrete tudo até a prisão do cara pra pegar um membro pra sua equipe. Só que pra levar lá você tem que ter várias canecas, tem que encher seu inventório de caneca e ir passando o grog de uma caneca pra outra. E cara, é muito bom isso, porque tipo, quando chega na parte que dá pra você fazer essa quest, o bar tá vazio e só sobra caneca. O único item que dá pra você pegar dentro do bar é grog e caneca. Então tipo, uma hora você vai tentar pegar uma caneca e botar um grog na caneca. Só que aí você vai ver que a caneca vai deteriorar. Então você fala assim, porra, velho, como que eu faço, tá ligado? Se tá deteriorando até a caneca, quer dizer que dá pra derreter alguma outra coisa. E aí você acaba sabendo que é tipo derreter as barras do bagulho lá. Tem o número de caneca suficiente pra você fazer de chegar até lá, velho. É tipo, sabe, faz todo sentido, é tudo muito bem montado. Vai associando, né? Você vai associando as coisas, sim. Velho, o melhor jogo adventure que tem é Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. Meu Deus. Não tem nem competição. Cara, eu pensei fazer algum comentário babaca também, cretino. Mas mas eu fiquei pensando assim, adventure recente, que, tipo, com puzzle e tal. Eu gosto muito de Maquinarium, cara. Maquinário é bom. Maquinário é muito cara, bom. Cara, Maquinário é bom. A Manita são muito bons. Muito legal, cara. E eu joguei ele a primeira vez, assim, bem sem esperar nada. Maquinário também tem esse esquema. Maquinário, não, ele é tão bom que ele também não precisa nem falar nada pra você. Tem muitos jogos que dá dica por texto. E você tem que prestar atenção na... Visual. Tem jogos que você precisa prestar atenção no que o cara falou lá atrás. Por exemplo, uma das dicas desse puzzle das grades é que a hora que você tá conversando com um dos piratas top lá, que tá lá bebendo no bar pra caralho, ele fala assim... Ele fala a composição do grog. Aí no final ele fala assim, pô, essa porra derretiria até aço, tá ligado? Mas o nosso estômago é mais forte que arço. Day of the Tentacle, todos os puzzles que você tem que voltar no tempo pra fazer, você tem alguma dica assim de, ah, porque há 100 anos atrás tinha tal coisa aqui, os caras sempre falam. É, sim. Algum de vocês já começou o Witness, não? Ainda não, não. Não. Esse aí não, Nelson. Esse aí é o jogo do ano meu, cara, 2016. Não, é muito incrível. Sério, é incrível demais, assim. Eu tô muito surpreso porque eu queria jogar e tal, porque eu gosto de Jonathan Blow, eu gosto muito de Braid. Mas ele é um jogo que você ia jogar assim mais por consideração, tá ligado? Pô, se esse cara fez Braid, ele deve fazer um bagulho bom. Não parecia ser um jogo que se venderia por si mesmo, assim. Mas, nossa, quando você começa a jogar, é muito bom. Eu não quero nem falar nada. Eu que não ligo pra spoiler, assim. E nem é spoiler de história, nem nada, mas é... Esse é um jogo que, quanto menos você for sabendo de como ele funciona, assim, é melhor. É um jogo que você tem que testemunhar. Sim. Ah! Mas sabe o que é foda, mano? Tipo... Você tava esperando. The Witness, quando eu vi ele, eu achei que ele fosse mais... Myst. Só que aí, depois que mostraram vários vídeos, eu vi que ele não era Myst. Só que ele ainda... Eu vi os reviews, eu não li os reviews, porque eu tô querendo fazer o review do jogo. Então eu não li os reviews. Só que eu vi, tipo, comentários sobre o jogo. E, tipo, só sorriso no meu rosto, porque é, tipo, aquele negócio que a galera fala assim, porra, essa porra é impossível no final. Aí eu, tipo, sorrindo muito, assim, tipo, que delícia, não, tá ligado? Eu tô vendo a galera dizendo que tem que... Todo mundo tirando foto de caderno, cheio de anotação, assim, eu tô louco pra jogar. É, eu não precisei ainda, só, tipo... Eu curto muito isso. Pelos screenshots do Steam, assim, eu tô conseguindo me virar. Teve, por exemplo, o Nelzão, ele que fez o review... O primeiro review do Talos Principle foi o Nelzão que fez. Ele falou pra mim que no final ele usou guia em alguns, né, Nel? Sim. Mas... O Nelson fechou em 16 horas, se não me engano. Alguma coisa assim, né, Nel? Eu vou ver aqui. É, mas é um negócio assim. Eu fechei em, tipo, 32 horas o bagulho. É, tipo, um negócio quase o dobro do Nel, assim. Porque eu não usei guia nenhum. Só usei guia depois pra pegar todas as estrelas. Eu fiz todos os puzzles sem olhar. Velho, tinha tarde que eu ficava, tipo assim, no meio da sala do puzzle, parado, olhando pra tela do computador e pensando no puzzle, tá ligado? Cara, essa experiência pra mim é uma experiência muito gostosa, tá ligado? Uma experiência que, tipo... É diferente, porque assim, o Talos Principle, tirando os das estrelas, claro, os puzzles são ali confinados naquela sala. Sim, sim. Nossa, o Witness, cara, o jogo inteiro é um puzzle, cara. Eu concordo, só que eu falo o seguinte, esse negócio de, tipo, quando você... A minha experiência que eu gosto é, tipo... Você pensar no bagulho e você ficar dentro do jogo, você não sai do jogo, você fica dentro do jogo e fica pensando, você deixa o jogo lá rolando e você fica pensando em tudo que você já conhece do jogo. E é tipo como se você realmente estivesse lá dentro daquele mundo pensando, tá ligado? É tipo, não, Talos Principle é fantástico também. Foi um dos meus jogos favoritos do ano passado. Talos Principle eu só acho que ele deveria ter um mapa. É minha única reclamação ever de Talos Principle é que ele deveria ter um mapa com as estrelas. Tipo, se você fizer, tipo, tantos puzzles, você abre um mapa com as estrelas. Só pra falar onde as estrelas estão. Sim, onde elas estão, precisa mostrar como que pega. É, porque, tipo, pegar as estrelas é muito divertido. Só que achar as estrelas é um saco. Porque os mapas são gigantescos. E, tipo, às vezes você não vê onde tá a estrela. Mas, tipo, a graça não é você achar a estrela. A graça é você saber como você chega na estrela. E aí, saber como chega na estrela, porra, aí é divertido. Você tem que procurar uma sala que você pode usar um item. Ou fazer alguma maracutaia. Só que, tipo, achar a estrela em si é bem chato, tá ligado? Uhum. Agora, mas, nossa, de não, resto... O The Witness é um dos... Tipo, a coesão dele entre os puzzles e o mundo, tipo, tudo que você tá fazendo é uma coisa só, assim. É fantástico. Tudo do jogo tá lá porque precisa, tá ligado? É, levou quanto tempo fazer esse negócio mesmo? 6, 7 anos. 8? 8. Isso, cara. Sim, já, saiu em 2008. Mano, se vocês jogarem. Se vocês jogarem. É, mas se vocês jogarem também o Talos Principle, muita pouca gente jogou Talos Principle. Infelizmente. E teve gente que eu falei já que tava na promoção, tava 20 contos no final do ano, cara. E, velho, Talos Principle tem uns puzzles que você, tipo, fica 2 horas pra passar. Aí a galera, porra, não tem paciência pra ficar 2 horas pra passar. Mas aí se você não tem paciência, eu concordo, não jogue. Mas se você é um cara que gosta de puzzle, se você passar 2 horas pra resolver um puzzle, tipo, muito difícil, quando você passa ele, você tem uma alegria em passar ele. Só que ao mesmo tempo você para e pensa assim, cara, que tipo de ser humano que conseguiu mentalizar esse puzzle? Tipo, o cara é muito bom, é tipo, é um nível de game design supremo, tá ligado? Pro cara ter feito um bagulho que quando você consegue resolver ele, é simples. Você fala, velho, que simples que foi isso. Só que ao mesmo tempo você ficou 2 horas pra conceber aquela simplicidade. Cara, é absurdo isso. Tipo, não é um negócio que é com gimmick, não é um negócio que é tipo, com, sabe, é física, tipo portal. É um bagulho que é simples, é tipo caixa, plataforma, é laser, é um negócio muito simples, manja. Uma coisa que eu comecei a pensar, realmente quando eu joguei Braid, assim, eu era bem mais novo, tá ligado? Então eu não tentava pensar, assim, em game design em si, assim, eu achava o jogo era legal, o jogo não era legal, era difícil, esse tipo de coisa. E foi o Braid que me fez perceber que, por mais difícil que seja resolver um puzzle, criar o puzzle é, tipo, 1000 vezes, assim, pior, tá ligado? Sim, com certeza. A mentalidade pra você criar um quebra-cabeça desse estilo é um negócio muito grande. A pessoa tem que ser muito inteligente pra criar. Nel, você jogou o DLC? O do Talos ainda não. O DLC do Talos tem uma fase, eu vou só exemplificar pra vocês, que, tipo, tem uma sala que tem 5 puzzles em volta, e no meio tem um fosso que é tipo um buraco, assim, no meio da fase, que lá embaixo tem um puzzle. E esse puzzle já é muito difícil de você resolver. Só que ele tem 2 estrelas visíveis, assim. E pra você pegar essas estrelas, você tem que, tipo, usar todos os puzzles em volta dele pra pegar. Cara, é genial. É genial. Se você resolver essa porra sem precisar de ajuda de guia, cara, o cara que fez essa porra, o cara é genial, velho. O cara é, tipo... E não é um negócio que é absurdamente impossível, porque as coisas estão... Nessa fase, as estrelas são visíveis. Então, tipo, é um negócio que dá pra você sacar como faz. Uhum. E, mano, é genial você precisar usar tudo em volta de você pra fazer aquilo ali, tá ligado? O Talos, ele é um jogo difícil de vender, porque ele não tem nenhuma gimmick, assim, digamos. Ele não tem nenhuma coisa tipo portal, tem portal. Sim. Não, o Talos, ele é só físico, digamos assim. São só coisas existentes. Então, é difícil você falar, o jogo é foda, porque isso, né? Não tem uma coisa ali pra você dizer, assim. Sim. Fora que, sei lá, é um jogo que você precisa estar dentro dele pra entender também. Porque a capa é o robô fazendo carinho no gatinho lá. Não é um negócio que vende fácil, assim. Não, e sabe o que é foda? O Talos, não apenas isso de ele ser difícil de vender, mas é também um jogo de nicho, cara. Porque, tipo, é um negócio que eles não forçam você pra ser... Pra ser alegre, assim, tá ligado? Pra ser um negócio, tipo assim, ah, você vai ver CG, você vai tal. Sim. Tipo, a parte de história é tudo lida. E é tipo, você tem que entrar dentro do esquema do jogo, você tem que entrar dentro da mentalidade do jogo pra você realmente curtir o bagulho. Não é fácil mastigar Talos. E é aquele esquema mesmo. A história, ela é completamente opcional, assim. Ela, eu gosto Sim, muito dela. Totalmente. Eu acho fantástica as interações lá com o computador. Mas ela é literalmente opcional. Você tem que sair do seu caminho dos puzzles e procurar os computadorzinhos pra falar com eles, pra ler as coisas. E se você quiser jogar o jogo só pelos puzzles, você joga, assim. E é o que parece, porra, é só um acumulado de puzzles. Eu jogo isso no meu iPad, não sei o quê. Tem uma galera que pensa assim, tá ligado? Isso que é foda, não é. A exposição é muito pequena, assim. No DLC é um pequeno spoiler, mas tipo, toda a interação se passa em um fórum. Tipo, é um fórum que só tem. É um fórum, só tem tipo os robôs no fórum, tá ligado? E você pode ser o cara que não participa do fórum, tá ligado? Você pode ser o cara. É opcional até de você chegar no computador e não participar, tá ligado? Você fala assim, não quero participar. Se você não quiser participar, tem um botão lá de você não participar, você não participa do fórum, vaza, faz só os puzzles. É tipo uma evolução de Talos, assim, no total. Não reclamo, porque é um DLC, se fosse um jogo à parte eu reclamaria. Mas o único problema é que você precisa ter fechado Talos pra jogar o DLC, porque os puzzles, eles não fazem, tipo, toda aquela reintrodução de ideias. Tipo, você precisa saber tudo que as ferramentas que você tem faz pra você continuar os puzzles, senão você não vai fazer nenhum puzzle ali, tá ligado? Começa da mesma complexidade que parou no final, assim. Sim, sim. O Afro tá quieto hoje, ele nunca participa aí. Vai, Afro, fala o que você gosta aí, Afro, de adventure. Ou de puzzle no geral. Não, é que eu tava lembrando que eu joguei recentemente o Zero Escape. Não sei se alguém jogou. O Zero Escape não, eu joguei só o 999. Não, é que o 999 é o Zero Escape 1, daí tem o 2, que é o, que é o Virtus. É porque né, agora, né, que mudaram pra Zero Escape, porque era só o 999 e aí... Zero Escape era o 2, aí agora virou a trilogia Zero Escape. Não, são dois, três não, jogos não, agora enfim, do Zero Escape. Vai ser um terceiro agora. Sim. Não, peraí, são quatro jogos, porque o primeiro é 999. O segundo é o Virtus Last Reward. Sim, daí o terceiro jogo. O terceiro jogo é Zero Time Dilemma, não saiu ainda. Ah, tá, entendi. Vai então sair. Vão ser três jogos, então. Sim, vão ser três. É, o terceiro quase nem saiu, pra falar a verdade. Foi. Só agora que eles conseguiram dinheiro pra fazer. Sim. Mas eu tava lembrando disso, de ficar muito tempo num puzzle também. Os puzzles do Virtus e da Nenai são mais padrões, assim. Parece até que eles tiram um puzzle daquelas revistinhas de puzzle e tudo mais. Sim, não, Coquetel. Não sei se funciona como spoiler, assim, mas o último puzzle do 999 é literalmente um sudoku. Sim, sim, mas é. Eu gosto porque... muito do seu uso da palavra literalmente. Mas é porque é literalmente. Nos casos, literalmente. Não, eu não tô questionando, não, porque eu realmente gosto que ele usa de formas muito, muito corretas. De formas corretas, lógico, ninguém usa de forma, tipo... Você é literalmente um carro. Às vezes eu gosto de usar ela errado, justamente porque eu sei que as pessoas se incomodam. Mas, bom. Assim, em ambiente profissional, como agora, eu uso ela certo. Profissional. Não, mas Afro, qual o jogo que você mais gosta de puzzles? Ele tava falando agora, porra. 999 é o que ele mais gosta? Ah, não sei se é o que eu mais gosto, mas é o que eu joguei recentemente, foi o Virtus. E é muito, não, muito bacana, a mesma coisa. Tipo, tu fica 2 horas num puzzle, porque... O Virtus tem duas respostas pro mesmo puzzle, né? Um tu pega um negocinho extra e o outro tu passa de fase e é legal. Tipo, quando tu consegue, finalmente dá aquela sensação muito boa. É que o Virtus, eu não sei, mas o 999 ele é praticamente uma visual novel, né? Ele tem, tipo, não, alguns puzzles, assim. Mas ele é bem mais texto. Não, ele sim, o Virtus também é bem mais texto. Mas é forçado, tipo o Professor Layton ou tá no meio ali? Não, tá no meio. Não, tá no meio. É tipo... É tipo uns Jogos Mortais, basicamente. Sim. Estruturalmente, na verdade, eu tava pensando em Phoenix Wright. Assim. Na verdade, estruturalmente, eu tava pensando, tipo, jogos antigos de Flash, Escape the Room, sabe? Escape the Room. Não, é exatamente isso. É exatamente Escape the Room. É tipo, só que com história, tipo, você faz um puzzle, em vez de você simplesmente passar pra próxima sala, tem uma história, acontece um bagulho, blá, blá, blá. Você pode fazer uma decisão, aí você pode ir pra uma sala X, que tem um puzzle X, e você pode ir pra uma sala Y, tem uma sala puzzle Y. Você jogou, Inks? Eu joguei o 999, mas não fechei todos os finais, eu queria fechar todos pra ir pro próximo. Aí eu o final verdadeiro você chegou a pegar? Não, não peguei. Não, eu tenho que fechar todos pra pegar o verdadeiro. Tem que fechar só um pra pegar o verdadeiro. O que eu fechei não era verdadeiro, eu fechei mais um por conta própria, não era verdadeiro. Aí eu, no terceiro, meio desanimei, mas eu vou tentar fazer isso pra fechar e fazer os outros. Eu acho que vale a pena. Ele é bem legal, o final dele é bastante legal, só que é meio estranho, porque o final, assim, ele acaba de uma maneira que eu achei que era, tipo, completamente zoeira, assim, foda-se, tá ligado? Acabou aqui, ó, mas vamos... colocar um gancho completamente fora do esperado aqui, só pra zoar, só pra surpreender os caras. E aí quando eu vi que tinha continuação, eu falei, véi, como é que eles vão conseguir juntar isso aqui com alguma coisa, tá ligado? Eu não joguei o Virtus ainda pra ver. A galera não tá curtindo o papo, eles estão perguntando aqui sobre Ash vs Evil Dead, One Punch Man, House of Cards. Se anime são desenho. Sim. É, desenho. Desenho. Não, os caras estão falando aí qual desenho animado vocês estão assistindo. Olha, eu assisti. Já que a galera começou aí com One Punch Man, eu assisti inteiro One Punch Man, é sensacional. Tipo, acho que todo mundo deveria assistir. Porque eu acho que todo mundo. Você leu o mangá? Eu tô lendo o mangá. Eu não li o mangá, mas é tipo. Eu só assisti o anime. Mas o anime é sensacional e é rápido e é dinâmico, é muito bem feito, a animação sensacional, desenho de altíssima qualidade também. Não tem nenhuma bola que cai, assim. Todo episódio é muito bom. E, tipo, são... Não tem gravidade, então, no planeta deles. Nossa, puta que pariu. Boa noite, senhoras e senhores! Não, o One Punch Man eu tô muito interessado, mas eu vou esperar... Eu vou esperar a adaptação pra algum filme de Hollywood pra ver. Não, assista isso. Cara, é tipo... São 12 episódios, velho. Você não conseguir assistir 12 episódios em meia hora, de 20 minutos, só 12. É bem pouco, né? Se você não conseguir assistir 12 episódios em meia hora, o que você vai fazer da sua vida, cara? Tipo, você assistiu um por dia, em duas semanas você assistiu, tá ligado? Tipo, não tem porquê. O Levinate falou que... desculpa. E eu duvido, vai ter uns episódios que você vai assistir no dia e você vai falar assim, filha da puta, eu quero assistir o que aconteceu agora, tá ligado? Porque tem uns episódios que realmente pega, assim, tá ligado? Tem uns episódios que bate. O começo ele começa mais ou menos, depois ele vai dando uma esticada monstra, assim. É, ele começa meio bobinho, assim. E depois ele começa a ganhar a história mesmo. O primeiro episódio de One Punch Man é, tipo, o capítulo mais fraco, que é o do início do mangá mesmo. É, o primeiro. O primeiro é quase uma piada, né, assim. Não, o mangá inteiro é uma piada. Não, os dois, mas os primeiros são meio, tipo, que é só... Que ele é tão forte que ele não consegue encontrar ninguém que tenha a graça dele bater. Eu já tinha lido bastante no mangá, eu vi o primeiro episódio, não animei a ver os outros, mas pelo que eu vi, parece bem bom o anime. Eu ainda vou pegar de novo pra assistir. Não, o anime eu recomendo pra todo mundo. Não recomendo assim se você curte animes. Não, eu recomendo pra todo mundo. É um desenho que é sensacional. A escrita é sensacional. É tipo, não é se você curte animes. É engraçado, é bem humorado. Tipo, pô, eu mostrei isso aí pra minha mulher, ela gostou, tá ligado? Tipo, ela odeia anime. Tipo, cara, qualquer pessoa gosta dessa porra. O bagulho é tipo, pra você realmente. É um desenho excepcional, não é tipo um anime excepcional, é um desenho muito bom. É uma obra de arte, de animação muito boa. É muito legal. Tem que persistir um pouco, pelo menos. Eu não sei, deve pegar o ritmo lá pelo terceiro episódio. Não, do segundo em diante já fica bom. Do segundo em diante já. O primeiro já é bom. Só que o primeiro pode ser que você esteja esperando um negócio diferente e você não curta. Porque o primeiro é quase drama. O primeiro é tipo um draminha. Não é tipo tanta ação. Aí, tipo, lá do 3 pra frente começa a virar ação. Só que, tipo, mesmo quando não tem tanta ação, recomendaram, tá? As paradas clássicas aí. Mas aí eu acho que o Asai recomendou pra mim. Em vez de assistir sitcom, assiste Rick e Morty. Eu falei, beleza. Aí eu passou um tempinho, daí eu assisti agora, velho. Cara, Rick e Morty, velho, é um bagulho que você precisa assistir também, velho. São tipo 22 episódios, 21 episódios. São duas temporadas. São duas. Tem 12, né? Não, cada uma tem 10 e 10. A primeira tem uma. Tem 11, tem um extra. Só tem 21, achei que tinha bem mais. Só episódios. Tem 21 episódios. Velho, é sensacional, assim, tipo. E, tipo, tem episódio que, tipo. Que sai do limite do subjetivo, tá ligado? Tipo, um abraço aí, Overloader. Falando em jargões gamefodistas, assim, eu preciso falar rapidinho só do que eu tô assistindo, que não tem nada a ver com moto, quer dizer, um pouco. Eu tô assistindo o Kamen Rider Ghost, que é o Kamen Rider. Não tem nada a ver com moto, cara. Tem um pouquinho, eu falei que tem um pouquinho. Filho da puta. Ele não anda muito de moto, mas ele anda um pouco. É da hora, assim, pros padrões de Kamen Rider moderno, assim, né? Esse aí é o do... Puta, esqueci o nome dele. Hã? Uroboshi? Não. Uroboshi? Ah, não, o Durobush é o das frutas, eu não sei o quão recente ele é. Ah, esse é o Gaim. Esse é um pouco esquisito, mas depois que você passa a ideia de que tem um Kamen Rider que é uma laranja e um Kamen Rider que é uma banana, a história é... Depois que você passa dessa ideia, né? Que é uma ideia fácil de você passar. Essa ideia fica um pouco mais natural, assim. A história que era... Os personagens são bons, a história é legal. Ô, Guerra, qual é que era o maluco do samba? Era Kamen Rider ou era Power Ranger? Samba é Sentai, eu acho. É Sentai, né? Eu não vejo, eu não sei qual que é de verdade. Mas o Kamen Rider é tão bizarro também. Ô, estão perguntando ali se tem anime de Metal Gear. Cara, era que tem um. Eu vi um cara recomendando com muita demência na época. Não, não de Metal Gear, né, claro. Mas não. De. Era um anime Armor Hunter Mellow Link. Que é um anime de um cara lutando contra uns robôs assim no estilo de Metal Gear. Ele, quando eu. Antes de sair o Phantom Pain, eu ficava no gênero de Metal Gear lá do 4chan. E esse cara falava desse anime de vez em quando. Eu não assisti ainda, mas fica aí a recomendação. Ele fala que é parecido no. Mas eu tava vendo Zelda e é muito triste que hoje em dia não tem mais essa cultura de transformar em desenho tudo, né? Você acha triste? Pois não, eu acho que era tão escroto, né? Tinha sua vantagem, né, cara? Acho triste. Tinha Sonic, que tinha desenho. Tinha desenho Darkstalkers, e era horrível. Sim, é horrível. Mega Man era horrível. Ah, o Mega Man, cara, eu acho que... Não, é a sua lembrança, velho. O Mega Man eu assisti muito no SBT. Não é bom, Não é bom. Ele encontrava o X, assim, que ele via tudo. Era, assim, né? A abertura não era ruim, tinha uma coisa em outro lado. Era ruim, cara. Ó, um desenho que não é, um desenho que é das antigas, da época do SBT, que realmente não é ruim, que se você baixar inteiro... Tipo, tem várias coisas muito brega, mas é tipo, é bom, é legalzinho de se assistir, é o Street Fighter Victory. Esse é bom. Não, mas esse é anime, né, cara? Não, não é anime, cara. É americano, é Victory. Anime, Street Fighter é anime, cara. É anime, não, tinha um americano que era tipo, um os Street horrível. Fighters eram, tipo, lutavam pela justiça. Não, peraí, o Victory. É. O Victory é anime? O Victor não é. Ah, é? É. Eu não sabia, eu achei que o Victor fosse americano. Que o Ryu não, fazia, não, ficava tipo 2 horas pra saltar o Hadouken, não era? Nossa, era muito bom, cara. Muito nossa, louco, cara. Tinha uma vez do Ken com o Vega, lembra? Que ficava tudo ensanguentado. Porra do caralho, assim, essa louca. Passava sábado de manhã aquilo pras crianças. Não, esse é foder mesmo. E a cena, e tipo, o episódio final era tipo. O Vega soltando. O Vega não, né? Que Bison, é o Bison, no caso. Soltando a energia inteira pra dar pra sair com o Crusher, assim, ó, e puxando o bagulho, e o Ryu puxando a energia toda pra soltar o Hadouken, cara. E aí, tipo, é o episódio inteiro isso, cara, tá ligado? E você fica, nossa, cara, que animal, os caras me soltam poder. Era isso que eu esperava, ô Hollywood, era isso que eu esperava, cara. Era isso aí. O Victor é engraçado que saía numa. No, não sei, acho que saiu com um livro aqui, alguma coisa que vinha aqui no Brasil, saiu umas fitas de. Daí vem de videocassete. Ah, tinha o Duval lembrou também do daquele longa animado do Street Fighter 2, cara. Ah, sim, esse era top, sim, esse era top. Usa o character design do jogo e tal, aquilo é da hora, cara. Esse era top. Esse aí não tô... Mas o Street Fighter Victor, pra mim, é tipo, era sensacional, porque tipo, tinha muito storytelling. O bagulho era tipo, era muito divertido de assistir. Era bom mesmo. Tinha shipping. Tinha shipping que era. Não, tinha shipping que não existia no jogo, tá ligado? Tipo, era tipo quase um fanservice full o bagulho, assim. O Tueiro falou ali, tinha anime do Kirby do Beautiful Joe, alguém chegou a ver? O Beautiful Joe. O do Beautiful Joe eu vi, era muito ruim. Não, o do Beautiful Joe. Não, era bem ruim, velho. Eu gostava bastante. Eu gosto bastante do jogo, tá ligado? Mas o anime eu achava terrível. Cara, o do Kirby. O Kirby era engraçado porque ele foi meio conceitualizado pelo próprio Sakurai, então não era tão ruim assim, era meio escroto algumas coisas, mas era de criança. Uhum. É legalzinho, se consegue entrar na vibe, assim. É divertido. Um que eu tentei gostar na época, mas não deu, assim, foi o Sonic X. Na época eu assisti Sonic X. Eu assisti também. Segunda temporada não. Tanto mas muito primeiro, cega. Mas não, o primeiro eu assisti inteiro com a minha mãe, tá ligado? Ela me acompanhava, caralho. Assim. Eu gostava bastante, mas é ruim. Nessa época o cara fissurado em Sonic. É, eu gostava pra caralho. Esse era falei, do... cara, vai dar, vai ser bom. E será que tinha uma moral ecológica ou não? Não. Não. Não, puta, não, esse, nossa, o da moral ecológica era o Serem, que era baseado nas art comics. É, que é terrível também. De Sonic tem tipo 5 desenhos de Sonic, assim, né? Tem aquela banda. Sim, o da banda. É o underground, que tem tipo os irmãos do Sonic, assim. É, de caralho. Aí o é verde ou o terroso. Tem um que fala muito bom, que é um OVA do Metal Sonic, né? O OVA é bom. O OVA é muito bom. O OVA saiu na época do Sonic CD, né? Sim, não. No Sonic CD não, tio. Não era com o filme? Ó. Mas tem Sonic é um lixo, né, galera? Sonic é tudo um lixo. tem gibi do Sonic até hoje, né? Tipo, tem Sonic é complexo. Cara, é isso, exatamente. O gibi do Sonic é da DGW ainda? É da Art. Art. E agora tem um gibi do Sonic Boom também. Teve uma época, não sei se vocês lembram, que a DGW pegou o Sonic. Se não me engano, foi o Sonic, cara. Mas, tipo, acho que é o Sonic. Na verdade, se eu não me engano, foi a DGW que pegou. Que eles quiseram fazer um bagulho mais adulto, assim. Tipo, o Sonic mais na pegada, assim. Tipo, o Sonic que não era... Não, mas os da Art, desde a época, eles... Vinha com um monte de negócio de universo paralelo, as pessoas morriam no universo. Era bem comic, assim, ocidental. Uns bilhão de Knuckles, era bem. Sim. Tinha uns que eram muito mal desenhados, nossa. Não, mas as artes no geral são bem. Os Sonic da arte no geral são bem edgy, assim. Tem um monte de. A história é complexa, assim. Só que é dos animais antropomórficos, né? Mas não é EGW, é DGW. Oxan, caralho. Eu achei que tá falando de DGW também. Não, é DGW a editora de quadrinho, cara. Não tem DGW aqui. O Duval perguntou. Quem que é do. DWG, DWG, desculpa. DW. Nossa, que tu. Quem que é a do Tartaruga Ninja atualmente? IDW. Porra, o que vocês estão inventando? Nossa, desculpa, gente, desculpa. Eu tô bebendo esse Eger puro aqui, caralho. Pera aí, silêncio. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu essa semana. Olha, gente. Viu? Para de dar risada na minha cara, ô Dirirajá. Vai tomar no seu cu. Dirirajá, ele participa do Terra. Agora eu vou falar aqui. Dirirajá, ele participa do Terra Zero, cara. O cara veio confessar aqui pra mim semana passada. O cara nunca leu uma revista da DC na vida. O cara só é fãzão mesmo do. É, ele falou assim: eu não leio DC. DC é um lixo, ele falou pra mim. Ele só lê Sonic. Ele só vê os filmes, velho. Só vê os filmes do bagulho. Didira já lixo pra caralho. Um abraço aí, Didira já. Desculpa, obrigado. Qual que é o site dele? Pode fazer. É terrazero.com.br, não é isso? É Terra Zero. Pronto. Bom site, bom site. É bom site, você gosta de fazer. Embora seja DC Zero total. Não, é tipo DC Zero. Não. É um pouco, mas os caras estão tentando um publicar. Pouco! Nenhum dos caras fala, nenhum dos caras conhece Marvel. Pô. Contrata eu então, porra, pra falar de Marvel. Contrata eu. Filho da puta. Revistinhas foda aí. Na revistinha as fodas, você não quis fazer. Você tem que ler a sua parte. Não, mas tem que ser sem vídeo pra ser melhor. E o Guerra, ele tem que ler a parte dele de quadrinho. Eu leio 15 revistas da Marvel por semana. Leia da DC aí, velho. Eu não tenho tempo, caralho, porra. Mas leia umas 10 pelo menos, sei lá, mano. Não, 10 revistas, tá maluco? A 3, DC, 3, ó, 3 por dia, em 3 dias você matou, velho. Mas não acaba nunca, né? É, não sei. Mas ó, deixa eu falar. Vai, essa semana, o Valentino Rossi foi pra Bali, na Indonésia, né? Sim. Pra. Como chama? Comer mulher. Não, fazer divulgação da Yamaha, porque a moto é um negócio muito grande na Indonésia, né? É. E aí foi, tipo, a Yamaha foi fazer um evento lá. E o Valentino Rossi perdeu o campeonato no passado. Não sei se vocês lembram desse detalhe. Eu comentei um pouco sobre isso. Só um pouquinho. E os caras não falam sobre o cara que foi campeão. Ninguém sabe quem é o cara na Indonésia. Todo mundo só conhece o Valentino Rossi, assim. É lindo isso, cara. O cara tá maior que o próprio esporte. O resto. Deu uma hora. Não, foi só que aconteceu essa semana. O Caio lembrou não, pode que continuar. Tá passando por aí também, tá? Hã? O Kojima tá de férias viajando pelo mundo. É verdade. Ele apareceu no país. Star Wars, né, a última vez. Vocês viram? Não, vocês viram a referência lá que, tipo, no Star Wars novo tem um alienígena numa cena que fala Kojima? Tem? Kojima? Sim, tá no roteiro, assim. Eu achei que tu tava falando do C-3PO. Não. Do braço dele. O Star Wars não, né? O alienígena fala Oi, Star Wars. Oi, Star Wars. do filme. Eu vou spoiler pra vocês o sétimo filme. O Star Wars, no final do filme, ele descobre a força. Ele descobre a força no final do sétimo filme. Descobre que a força era uma mentira todo esse tempo. Mandei ali o link no chat. Que beleza. Vai estar no site lá, vai estar no site. Então acabou, né? Acabou, gente. Mas, ó, obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje deu um quórum bom. Hoje eu gostei. Hoje deu 60 pessoas. Impressionante. Hoje a gente falou um pouco de games, deu 60 pessoas. Hoje eu gostei. E a Xana... Ô, Xana, você tá mancando, hein, Xana? Você falou que ia vir aqui nessa porra aqui. Ela falou que esqueceu. Que esqueceu o meu caralho, velho. Esqueceu o meu caralho tatuado. Tá ligado? Funcionada. Tem que vir aqui, não sei. Eu tentei falar do meu caralho alguma coisa, não... A primeira coisa que veio na cabeça foi tatuado, mas beleza. Senhoras e senhores, estamos acabando aqui mais um Games Foda Live. Semana que vem, entrevista exclusiva com o Xana Black RX. Essa artista brasileira que vai falar. Kamen Rider também, né? Kamen Rider. Tudo sobre Kamen Rider. Tá com visita teu cu. Chama a visita pra fazer. Quem que é a visita? Quem é a visita? Deve ser artista. Mas quem que é a visita? Não é artista também? Quem que é a visita? É artista. Chama fazer entrevista também, ué. É, chama pra fazer entrevista, artista. Entrevista, quem você tá achando da casa? Só não pode ser indie. Se for indie, eu não vou fazer entrevista mais. Não quero mais fazer entrevista. Não quero mais. Todos vocês saiam daqui, tipo. Aquele cara lá que fez Lipstream, não quero. Anderson, não quero você no meu programa. Não quero. Não tô brincando, pode vir. Que vontade, chega. Foda-se, acabou, não sei o que eu tô enrolando. Fala aí, dá tchau aí, galera. Porra, vai. Falou. Tchau, valeu, galera. É um abraço pra vocês que não precisam de dois videogames pra jogar Versus do Pokémon. Cara, o controle do Pokémon, que lixo. Que lixo. Caralho, que é um beijo, mano, cara. São dois videogames. Que controle, velho! Semana que vem, fica aqui ligado. Semana que vem você vai ouvir mais detalhes sobre isso. Você vai ficar. Você vai ouvir mais detalhes sobre como a Nintendo tá falindo. Oh. Aos poucos, de verdade. Dessa vez é de verdade. Tipo, como não tá dando mais, né? Eu nunca acreditei. Tipo, eu tenho todas as minhas camisetas da Nintendo, pra quem não sabe, mas agora tá falindo pra valer. Se 2016. Não, agora eu vou falar aqui, antes de acabar. Se 2016. A Nintendo não for. Se 2016 não for, Nintendo, aí não vai mais, fia. Mas o que tem acontecido em 2016 pra ir? Nada. Zelda. Vamos lançar o Zelda 2016. O Zelda salva a Nintendo. O Zelda. Ah, o Zelda, tipo, dá. Sabe, tá tipo assim. Aí bate o coração da Nintendo mais um pouquinho. Os caras tão rendendo 1 bilhão de bonecos por segundo. Não. Quem vendeu 1 milhão de boneco? O que, que é 1 milhão de boneco? Vai vir a matar então, filha da puta! Vai vender Barbie, filha da caralho! Vai tomando seu cu! Tá, tchau galera! Um abraço pra vocês! Estamos aqui! Games Foda Live, o pior programa do Brasil! Estamos aqui, Games Foda, Arthur Zeferino e grande elenco, vai tomar no seu cu. Um abraço, dá tchau aí! Dá tchau aí, vai, dá tchau! Beijo pra vocês! Aquele negócio, né, gente? Incrível. Não, eu preciso comer um sanduíche de coração, cara. Tá dando mais. Sai daqui imediatamente. Eu queria um também, é verdade. Nossa, cara. Eu vou fazer um review. Juro. É isso aí, 2017, a Nintendo vira Mattel. Abraços.